Capítulo 4 – Iter Criminis. Neste capítulo, estudaremos o caminho do crime, desde a sua idealização até a sua conclusão, bem como as situações em que a conduta é interrompida. Este tema é recorrente nas provas da Consulplan, que exige do candidato o domínio da literalidade dos artigos 14 a 17 do Código Penal, CP, e a distinção precisa entre as formas de tentativa e as pontes de ouro do direito penal. 4.1 – As fases do iter criminis. O iter criminis é o processo de realização do crime, composto por etapas sucessivas. A doutrina e a estrutura do CP permitem identificar quatro fases fundamentais. Cogitação – o momento em que o agente idealiza o crime em sua mente. Esta fase é interna e nunca é punível pelo direito penal, pois o pensamento não pode ser criminalizado. Preparação – o agente realiza atos externos para facilitar a execução, exemplo, comprar uma arma, vigiar a rotina de um guarda municipal. Em regra, os atos preparatórios não são puníveis, a menos que a própria preparação já constitua um crime autônomo, exemplo, porte ilegal de arma. Execução. O agente inicia a agressão ao bem jurídico. Conforme o artigo 14, inciso 2, é aqui que nasce a possibilidade de punição por tentativa caso o crime não se consume. Consumação. É o momento final, onde o crime se perfaz inteiramente conforme descrito no tipo penal. Distinção entre atos preparatórios e executórios. Esta é uma distinção técnica crucial. O ato preparatório apenas cria as condições para o crime. O ato executório é aquele que inicia a realização do núcleo da conduta típica, o verbo da lei. Para a Consulplan, considera-se iniciada a execução quando o agente começa a praticar atos que atacam diretamente o bem jurídico. Mini resumo. O iter criminis compreende cogitação, preparação, execução e consumação. O direito penal só pune, via de regra, a partir da execução. Atos preparatórios são atos externos que antecedem o ataque ao bem jurídico e, em geral, não recebem punição criminal. 4.2 – Consumação e tentativa, artigo 14. O Código Penal Brasileiro, no seu artigo 14, estabelece as definições de crime consumado e tentado. Consumado, artigo 14, inciso 1, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado, artigo 14, inciso 2, quando iniciada a execução, esta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Classificação da tentativa. Tentativa imperfeita ou inacabada. O agente é interrompido durante os atos executórios por um fator externo. Exemplo, o guarda municipal chega e prende o ladrão enquanto ele ainda forçava a porta. Tentativa perfeita ou acabada, ou crime falho. O agente esgota todos os meios de que dispunha, mas o resultado não ocorre por razões externas. Exemplo, o atirador dispara toda a munição contra a vítima, mas ela é salva por intervenção médica. Pena da tentativa, artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Mini resumo. O crime se consuma com o preenchimento de todos os requisitos legais. A tentativa ocorre quando o resultado é impedido por fatores externos à vontade do autor. A tentativa perfeita ocorre quando o autor faz tudo o que podia, mas falha no resultado. A imperfeita ocorre quando ele nem chega a concluir os atos executórios. 4.3 – Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O artigo 15 traz as chamadas pontes de ouro, onde o agente interrompe o crime por sua própria vontade. Desistência voluntária. O agente ainda durante a execução decide parar. Exemplo, o autor tem munição e a vítima está na sua frente, mas ele resolve não atirar mais. Arrependimento eficaz. O agente já terminou a execução, mas atua positivamente para impedir o resultado. Exemplo, após dar o veneno, o autor leva a vítima para tomar o antídoto e ela sobrevive. Consequência. Em ambos os casos, o agente não responde pela tentativa, mas apenas pelos atos já praticados, se constituírem crime autônomo, como lesão corporal. Mini resumo. Na desistência, o autor para no meio da execução. No arrependimento eficaz, ele termina a execução, mas impede o resultado final. Diferente da tentativa, aqui a interrupção é voluntária, e o agente só responde pelos danos que efetivamente já causou. 4.4. Arrependimento posterior. Artigo 16. Ocorre após a consumação do crime, sendo um benefício para a redução de pena. Requisitos cumulativos. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparação do dano ou restituição da coisa. Ato voluntário do agente. Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Efeito. Redução da pena de 1 a 2/3. Mini resumo. O arrependimento posterior é causa de redução de pena para crimes sem violência, como furto ou estelionato. Exige que a reparação do prejuízo ocorra por vontade do réu e antes que o juiz aceite a denúncia contra ele. 4.5. Crime impossível. Artigo 17. Conforme o artigo 17, não se pune a tentativa quando o crime jamais poderia ocorrer. Ineficácia absoluta do meio. O instrumento usado é incapaz de produzir o resultado. Exemplo, tentar matar alguém com uma arma de brinquedo ou com açúcar pensando ser veneno. Impropriedade absoluta do objeto. O alvo da conduta é incapaz de sofrer a lesão pretendida. Exemplo, tentar matar quem já está morto ou tentar abortar em uma mulher que não está grávida. Mini resumo. No crime impossível, o meio ou o alvo são tão inidôneos que o resultado nunca ocorreria. Por essa razão, a lei isenta o agente de punição, inclusive pela tentativa. É necessária que a ineficácia ou impropriedade sejam absolutas. Tabela comparativa. Condutas interrompidas. Instituto. Motivo da interrupção. Momento. Consequência legal. CP. Tentativa. Fato externo. Alheio à vontade. Execução. Pena do crime. Menos 1 a 2 terços. Artigo 14, inciso 2. Desistência voluntária. Vontade do agente. Durante a execução. Responde só pelo que fez. Artigo 15. Arrependimento eficaz. Vontade do agente. Após a execução. Responde só pelo que fez. Artigo 15. Arrependimento posterior. Vontade do agente. Após consumação. Pena reduzida de 1 a 2 terços. Artigo 16. Crime impossível. Inviabilidade absoluta. Execução. Não se punha tentativa. Artigo 17. O que mais cai? Iter criminis. Prazo do arrependimento posterior. A banca diz que pode ser até a sentença. Errado. É até o recebimento da denúncia. Violência no arrependimento posterior. A banca afirma que cabe no roubo. Errado. Roubo envolve violência. Logo é proibido. Tentativa versus desistência. Utilize a fórmula de Frank. Tentativa. Quero prosseguir, mas não posso. Desistência. Posso prosseguir, mas não quero. Garantido e omissão. Lembre-se que se o guarda municipal pode agir para evitar o resultado e não o faz, ele responde pelo resultado consumado devido ao dever legal de agir. Artigo 13, parágrafo 2º.